anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Ganhou ao Sporting Braga por 1-0. No jogo entre os dois primeiros da Liga de Futebol do ano passado, disputado hoje à noite na Luz, um gol de Carlos Martins aos 73 minutos permitiu ao campeão nacional bater em casa o Braga e ascender provisoriamente ao segundo lugar da Liga Portuguesa de Futebol após 7 jornadas. Destaque ainda para o triunfo de ontem do Olhanense sobre Vitória de Setúbal por 3-1, que assim reparte o segundo lugar com o Benfica. Os dois estão atrás do Porto. Resultados ainda incompletos. Sexta-feira, União Leiria 2, Académica 1. Ontem, Olhanense 3, Vitória de Setúbal 1. Hoje, Rio Ave 0, Marítimo 0. Nacional 3, Portimonense 1. Naval 1º Maio 1, Paços Ferreira 2. E Benfica 1, Sporting Braga 0. Amanhã, às 7h15, jogam Beira-Mar e Sporting. Às 9h15 da noite, Vitória Guimarães e Porto. O Porto está na frente com 18 pontos, menos um jogo, mais 6 que Benfica e Olhanense. A Académica aparece no quarto lugar com 11 pontos, os mesmos que Braga, Guimarães e Leiria. O Guimarães ainda não jogou. Paços Ferreira e Nacional têm 10 pontos. Na segunda liga, destaque para a vitória do Estoril sobre o Penafiel, que levou a equipa do Estoril para o segundo lugar. O Gil Vicente foi ganhar ao Desportivo das Aves e mantém a liderança agora reforçada no campeonato. Resultados: Estoril de Praia 2, Penafiel 0, Desportivo das Aves 1, Gil Vicente 2, Arouca 3, Moreirense 0, Fátima 4, Belenenses 2, Trofense 0, Feirense 0, Fremundo 0, Santa Clara 3, Covilhã 1 e Leixões 1, Oliveirense 1. O Gil Vicente está na frente com 10 pontos, Estoril e Penafiel têm 7 cada. Lá por fora, o Valência continua na liderança da Liga Espanhola com 16 pontos, mais um que o Villarreal, que tem menos um ponto. Com o Ricardo Costa e Manuel Fernandes a titulares, o Valência derrotou ontem o Atlético Bilbao por 2-1. Já hoje, o Barcelona não foi além de uma igualdade a uma bola contra o Mallorca, num jogo em Camp Nou que parecia, no início, caminhar para uma goleada caseira, mas assim não aconteceu. O Real Madrid goleou em casa o Deportivo da Corunha por 6-1. Cristiano Ronaldo marcou 2 golos da equipa da capital. O Manchester United continua sem vencer fora de casa para a Liga Inglesa. Ontem empatou a 0 no campo do Sunderland. Alex Ferguson promoveu a estreia de Bebé, mas o português não conseguiu ajudar a equipa a conquistar os 3 pontos. Já hoje, o Chelsea ganhou o Arsenal por 2-0 em Stamford Bridge, no grande derby de Londres, e aumentou a sua liderança na Premier League. Tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que ganhou 2-1 ao Newcastle, isto ontem. O AC Milan, em Itália, venceu ontem o Parma por 1-0 e subiu provisoriamente à liderança da Série A, mas entretanto ultrapassado por 3 equipas. Hoje, Inter e Juventus empataram a 0 em Milão. De tarde, a Lazio ganhou por 1-0 ao Brescia e está na frente do campeonato com 13 pontos. Inter Milão, Nápoles e AC Milão têm 11 pontos e dividem o segundo lugar da tabela. De volta à Inglaterra, nota para Paulo Sousa, que deixou o comando técnico do Leicester menos de 3 meses depois de ter assumido o cargo. A equipa, que milita no Championship, segundo escalão local, é atualmente última classificada. Hélder Postiga, Rui Patrício e Carlos Martins regressam. Paulo Machado e João Pereira estreiam-se na seleção A. São as principais novidades na primeira convocatória do novo selecionador nacional, Paulo Bento, que anunciou na sexta-feira os convocados para a dupla jornada de qualificação para o Europeu 2012. Os clubes mais representados são o Porto e o Sporting, com 4 jogadores cada, seguidos o Real Madrid, com 3. O Benfica apresenta 2 atletas, tal como Génova e Zenit. Lista completa dos convocados: guarda-redes Beto, Eduardo e Rui Patrício, defesas Bruno Alves, Fábio Contrão, João Pereira, Ricardo Carvalho, Rolando e Silvio, médios Carlos Martins, João Moutinho, Pepe, Miguel Veloso, Paulo Machado, Romarão e Tiago, avançados Ronaldo, Dani, Helder Postiga, Hugo Almeida, Lietzen, Nani e Varela. A seleção nacional joga na sexta-feira, dia 8, no Estádio Dragão contra a Dinamarca e no dia 12, na outra terça-feira, frente à Islândia, em Reykjavik. Rescaldo da semana europeia para os clubes portugueses. O Sporting voltou a vencer na Liga Europa. Desta vez, a vítima foi o Levski Sofia, líder do campeonato búlgaro, que perdeu por 5-0. Em Alvalade, Daniel Carriço e Manis marcaram antes do intervalo. Diogo Salomão ampliou aos 53 minutos. Postiga fez o tempo da noite com uma hora de jogo e Matias Fernandes fechou o marcador aos 79. No outro jogo do grupo, Gent e Lille empataram a uma bola na Bélgica. Ainda na quinta-feira, o Porto ganhou tranquilamente na Bulgária contra o CSKA de Sofia. 1-0, resultado final, um golo de Falcão aos 16 minutos. No outro jogo deste grupo, o Beşiktaş foi à Áustria ganhar por 2-1 ao Rapid Viena. Na classificação desta Liga Europa, dos grupos onde são equipas portuguesas, grupo C, o Sporting lidera com 6 pontos, o Levski tem 3, Gent e Lille 1. No grupo E, o líder também é português, o Porto, com 6 pontos, os mesmos que o Beşiktaş. CSKA de Sofia e Rapid Viena ainda não pontuaram. Na quarta-feira, Liga dos Campeões, o Benfica viajou pela 18ª vez à Alemanha em jogos oficiais e ainda não foi desta que venceu. Foi derrotado pelo Schalke 04 por 2-0, gols de Jefferson Fafá aos 73 minutos e Untalar aos 85. Neste grupo B da Liga dos Campeões, o líder é o Lyon, com 6 pontos. Schalke 04 e Benfica têm 3, Apoel Tel Aviv 0 pontos. Ainda na Alemanha, Cardoso lesionou-se e vai parar dentro de 3 a 4 semanas. O avançado tem uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento lateral interno, mas a hipótese de cirurgia está afastada. O Paraguai deverá falhar pelo menos 4 jogos dos encarnados. Com estes resultados e depois de algumas semanas no topo da classificação de países na tabela UEFA da presente temporada, Portugal cedeu a liderança à Inglaterra. Está agora no segundo lugar em igualdade com a Alemanha. No ranking global, que contabiliza as últimas 5 temporadas, as equipas portuguesas mantiveram o 6º posto, 2 lugares acima da época passada. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda à sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda à sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda à sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Sebastien Loeb ganhou o Rally de França e garantiu o novo título mundial no WRC. A duas provas no final da temporada, Loeb conquistou o 7º título consecutivo, feito que igual o de Michael Schumacher na Fórmula 1. A prova francesa, que decorreu nas estradas da sua Alsácia natal, de Loeb, não teve história, tal a superioridade exercida pelo homem da Citroën, que comandou do início ao fim. Na parte final, limitou-se a gerir a vantagem angariada. E como a penúltima especial foi anulada devido ao mau comportamento do público, tudo ficou ainda mais fácil para um piloto que está claramente num outro patamar em relação à concorrência. Loeb alcançou hoje a 60ª vitória da sua carreira no Mundial de Rallys. Terminou com 35 segundos de vantagem sobre Dani Sordo, o espanhol. Pita Sauber foi terceiro a 1 minuto e 17. Armindo Araújo, o piloto português da Mitsubishi, foi 16º na geral, venceu o agrupamento de produção pela terceira vez esta temporada e com este resultado deu um passo importante rumo à revalidação do cetro mundial do agrupamento. Basta-lhe agora um 6º lugar em Inglaterra, em caso de vitória de Patrick Flodin, para se sagrar campeão. Toro Schov é o novo campeão do mundo de ciclismo de estrada. Na prova de fundo, que fechou hoje os mundiais em Geelong, na Austrália, o norueguês impôs-se ao sprint. O Schov chegou ao fim dos 263 km do percurso, com partida em Melbourne. Bateu à chegada o dinamarquês Matti Breschel e o australiano Alan Davis, que completaram o pódio. O campeão do ano passado, também australiano Caden Evans, foi 17º classificado. André Cardoso foi o melhor português, terminou da 15ª posição com o mesmo registro de Uchov. Hernani Brocco terminou a corrida no 56º lugar, José Mendes no posto 90, ambos a quase 14 minutos vencedor. Manuel Cardoso e Samuel Caldeira desistiram, o primeiro por queda. Além dos sprinters portugueses, também o britânico Mark Cavendish foi um dos quase 80 ciclistas que abandonaram a prova. O Futebol Clube do Porto venceu ontem o Energia Panduri por 28-25, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Taça EHF em handball. Na partida disputada em Târgu Jiu, na Roménia, a formação bicampeã nacional, que estreou na presente edição da EHF, após ter falhado a presença na Liga dos Campeões por um gol, recorde-se, ao intervalo já vencia a equipa do local do Panduri por 15-11. Com este triunfo na casa do adversário, o Porto ficou em boa posição para carimbar a passagem à terceira eliminatória de Taça EHF. O jogo da segunda mão no Dragão Caixa vai decorrer no próximo sábado, dia 9, às 3 da tarde. Na Taça UEFA de Futsal, o Sporting ficou no primeiro lugar do Grupo 1 da fase principal. Os campeões nacionais bateram na quinta-feira o Slovan Matic Bratislava por 2-1. Aos 6 minutos, Caio Japa inaugurou o marcador para o Sporting, que conseguiu manter vantagem até ao intervalo. No segundo tempo, a igualdade foi reposta pela equipa anfitriã, graças ao gol de Dusan Ravash. A vitória leonina foi garantida à passagem do minuto 35, novamente por Caio Japa. Com esta vitória, o Sporting fez o pleno na fase principal da Taça UEFA, venceu as três partidas que disputou na Eslováquia e segue assim em frente, juntamente precisamente com o Slovan Matic Bratislava. Na ronda de elite já está claramente o Benfica, que é a cabeça de série e detentor do título. Arrancou ontem o Nacional da 1ª Divisão de Hóquei em Patins. No jogo mais aguardado da ronda inaugural, o Benfica foi a Viana do Castelo ganhar por 5-4. A Juventude Viana entrou bem na partida, com gol madrugador de Diogo Fernandes no primeiro minuto, mas os encarnados responderam de imediato e Diogo Rafael empatou ainda no minuto inicial do encontro. Os recentes vencedores da Supertaça dominaram o primeiro tempo, chegaram ao intervalo a vencer por 4-1, gols de Ricardo Pereira e 2 de Cacau. Na etapa complementar, a equipa da casa reagiu, conseguiu empatar a 4 gols quando faltavam 6 minutos para o apito final. O Benfica, no entanto, não se assustou com o empate. Cacau fez o terceiro gol da conta pessoal e fechou o marcador em 5-4. Entre as outras partidas de ontem, destaque para o campeão Futebol Clube do Porto, que ganhou em casa ao Valongo por 9-2. Resultados completos, partidas todas elas realizadas ontem. Hóquei de Braga 7, Tomar 3, Física 8, Hóquei de Barcelos 4, Goupilhares 1, Oliveirense 3, Porto 9, Valongo 2, Limianos 6, Cascais 3, Académica de Espinho 4, Câmara 2, Juventude Viana 4, Benfica 5, Candelária 2, Porto Santo 5. Assim, Porto, Física, Braga, Limianos, Porto Santo, Académica de Espinho, Oliveirense e Benfica têm todos 3 pontos. Já não há equipas invencíveis no Nacional de Handball. À quinta jornada, primeira derrota para o Sporting, que hoje deslocou-se à Maia e perdeu com o Águas Santas por 28-21. A grande figura do jogo foi mesmo o guarda-redes local, António Campos, com várias defesas difíceis e decisivas. Também pelos meiatos, Jorge Carvalho marcou 11 golos. Resultados desta quinta jornada. Na quarta-feira, o Porto ganhou o Samamed por 38-22, isto porque ontem foi à Roménia jogar para a EHF. Ontem, Colégio 7 Fontes 27, AVC 30, Belenenses 31, São Bernardo 24, Benfica 42, Chico 30, Sporting da Horta 26, Madeira Sade 22 e hoje Águas Santas 28, Sporting 21. Na classificação, 5 equipas repartem a liderança do Handball 1. ABC, Águas Santas, Benfica, Porto e Sporting, todas com 13 pontos. No futsal, Benfica e Belenenses empataram a 3 bolas. No jogo grande da jornada, na Luz assistiu-se a uma partida emocionante e onde os campeões europeus estiveram inclusive a vencer por 2 gols de diferença já na segunda parte. Joel Queiroz visou no encontro aos 15 e 26 minutos, colocou a turma de Paulo Fernandes a vencer por 2-0. Contudo, os comandados de Olímpio Matos não desistiram, arriscaram com Marcão como guarda-redes avançado, de forma a provocarem um maior desequilíbrio na hora de atacar, e a estratégia deu frutos. Zé Maria, ex-jogador encarnado, reduziu para 2-1 aos 30 minutos, e André, 3 minutos depois, restabeleceu a igualdade. A 6 minutos do final da partida, César Paulo deu nova vantagem ao Benfica, mas o gol que ditou o resultado final apareceu logo no minuto seguinte, por intermédio de Jardel, que fez o 3-3. Resultados ainda incompletos. Boticas 2, Fundação José Antunes 3, AMSAC 3, Olivais 3, Mogador 1, Rio Ave 5, Dom João V 6, Módicos 1, Benfica 3, Belenenses 3 e Alpendurada 6, Freixeiro 10. O Sporting Fundão realiza-se apenas no dia 10 de novembro devido à participação do Sporting da Taça UEFA. Na classificação, Belenenses e Benfica estão na frente com 10 pontos. Fundão aparece logo assim com 9, mas com menos um jogo realizado. Instituto Dom João V é quarto com 7 pontos. Freixeiro, 6, com menos um jogo. Boticas, sexta classificada com 5. O Sporting está no 7º lugar com 4 pontos, mas com menos 2 partidas realizadas. Ainda no futsal, a seleção nacional já conhece os adversários que vai ter pela frente no 6º Grand Prix. Torneio que vai decorrer no Brasil e que junta as melhores seleções do mundo da modalidade. Rússia, Irão e Guatemala são os adversários da equipa lusa no grupo D. A competição começa no dia 17 de outubro. O primeiro jogo de Portugal é contra a Guatemala. O Grand Prix de Futsal é uma competição internacional que é similar ao Campeonato do Mundo, mas que tem países convidados. Realiza-se sempre no Brasil. Portugal entra nesta prova pela primeira vez, tal como a Espanha e a Rússia. As 5 edições anteriores foram ganhas pelo Brasil. Mundial de Voleibol, a decorrer na Itália, já avançou para a 3ª ronda. Equipas apuradas. No grupo O vão estar França, Estados Unidos e Itália. Grupo P, Sérvia, Argentina e Rússia. Grupo Q, Bulgária, Cuba e Espanha. No grupo R, Alemanha, República Checa e Brasil. No jogo mais interessante de ontem, no grupo N, que já na semana passada tinha dito que era o grupo da morte, a Bulgária ganhou ao Brasil por 3-0, 25-18, 25-20, 25-20. No entanto, ambos passaram à fase seguinte, a Polónia ficou em terceiro e foi eliminada. A 3ª ronda deste Campeonato do Mundo arranca amanhã. Casey Stoner venceu hoje a sua 2ª corrida consecutiva no Mundial de MotoGP. O australiano da Ducati impôs-se em Motegi, no Japão, onde o espanhol Jorge Lorenzo falhou matematicamente o título. Os restantes lugares do pódio foram conquistados por 2 italianos, André Dovizioso da Honda, que foi 2º, e Valentino Rossi de Yamaha, foi 3º. Precisando apenas de ser 1º ou 2º em solo nipónico, face à ausência do compatriota Dani Pedrosa, que fraturou a clavícula esquerda nos treinos de sexta-feira, Jorge Lorenzo foi apenas 4º, repetiu assim 15 dias depois a pior classificação do ano. Face à ausência quase certa de Pedrosa na próxima prova, na Malásia, próximo domingo, o espanhol Lorenzo, que conta agora com 69 pontos de vantagem, só precisa terminar entre os 9 primeiros para arrecadar o seu primeiro título na classe rainha. Em Moto2, o espanhol Tony Elias arrebatou a 7ª vitória do ano. Após uma luta intensa com o compatriota Julián Simón, reforçou ainda mais a liderança do Mundial. Após 13 corridas, Elias soma mais 81 pontos do que Simón e deve sagrar-se campeão do mundo já na próxima corrida. Nos 125 cm cúbicos, o duelo foi também entre espanhóis, com Marc Márquez a superiorizar-se a Nicolás Terol. Márquez conclui-se agora a 6 pontos do compatriota Terol, que ainda lidera a classificação geral. Os Estados Unidos da América conquistaram esta noite o Mundial de Basquetebol Feminino. Na final, as norte-americanas bateram a seleção anfitriã, República Checa, por 89-69, 20 pontos de diferença. A melhor marcadora do encontro foi a norte-americana Elja McCautry, com 18 pontos. Por seu lado, Anna Orokova, autora de 12 pontos e 5 assistências, foi nomeada a jogadora mais valiosa, MVP do Mundial. A Espanha conquistou o bronze, venceu a Bielorrússia por 77-68 na luta pelo 3º e 4º lugares. Foi o 8º título mundial para os Estados Unidos, recuperaram o cetro ganho pela última vez em 2002, depois de há 4 anos terem sido eliminadas nas meias-finais pela Rússia. No golfe, a Ryder Cup vai concluir-se pela primeira vez em 83 anos a uma segunda-feira. Este adiamento deve-se, claro, às chuvas torrenciais que se têm verificado em Newport, País Gales. Na competição que opõe os Estados Unidos da América e a Europa, a equipa do Velho Continente conseguiu hoje uma reviravolta na 3ª jornada. Vai partir para a jornada decisiva com uma vantagem de 3 pontos, 9,5, 6,5. Os Estados Unidos começaram o dia na frente, ganhar por 6-4, mas hoje no Celtic Manor, em Newport, os europeus só cederam um empate no conjunto de 2 foursome, tacadas alternadas, e 4 fourballs, 4 bolas em jogo em que pontua a melhor de 4 bolas. Tudo o resto foi vitórias para a Europa. Vamos ver como termina amanhã, se sai triunfo para nós, para os europeus, ou se para os norte-americanos. O golfe a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!